que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gostou do rala, rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. No samba ela gostou do rala, rala, me trocou pela garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Vai saindo da boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. É, ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Sim, ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Pois é, malandragem, 19 não é 20. Conversa de malandro não faz curva. Diz que tem que o povo vem. Isso é companhia do pagode. No samba ela me diz que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala. Arrebenta! No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. No samba ela gostou do rala rala, me trocou pela garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha. Desce, neguinha danada. É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Oi! Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Vai saindo da boquinha da garrafa. Sai, lourinha danadinha. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Oi! Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. É, ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Sim, ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Arrebenta! Ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe, desce na boquinha da garrafa. Ai, deliciosa. É na boca da garrafa. Gil!